Oi, vi que me adicionou de novo. O que você quer de mim? Oi, sumindo. Será que levou chifre de novo? Deve ter terminado o namoro. Tá sofrendo por causa de outra. Igual eu sofri. Igual eu sofri por você. Por quê? Você disse que ia me assumir. Sumiu, sumiu, sumiu. Você não passa de um vagabundo. Por quê? Você disse que ia me assumir. Sumiu, sumiu, sumiu. Você não passa de um vagabundo. Se ela era o seu presente de Deus, o que cê faz atrás de mim? Lá em cima assim vai. Oi, vi que me adicionou de novo. O que você quer de mim? Oi, sumido. Será que levou chifre de novo? Deve ter terminado o namoro. Tá sofrendo por causa de outra. Igual eu sofri. Igual eu sofri por você. Por quê? Você disse que ia me assumir. Sumiu, sumiu, sumiu. Você não passa de um vagabundo. Por quê? Você disse que ia me assumir. Sumiu, sumiu, sumiu. Você não passa de um vagabundo. O que cê faz atrás de mim? Se ela era o seu presente de Deus, o que cê faz atrás de mim?